com grito, com rap, mata o sistema. Seu jornal fala mentira, o leão não acredita em lente. E lá mais um menor se vai, o sistema não liga. Filho de pobre é prejuízo de playboy. Quer ser firma, avisa lá que vai ter vários milionários na quebrada. A bala no farol vai virar uma mansão na praia. E a empadada dia que virava madrugada virou um milhão na conta e lançou uma BMW. É da favela pro mundão e no mundão nós dá trabalho. Racista pau nu, vai pra casa do carro. É o menor e o boy a bag sonhava em ser goleiro. Hoje ficou de escanteio, teve que fazer dinheiro. Será que tudo vai voltar como era antes? Cês estão brigando pelo tesouro roubado. Bala perdida matou mais um lá na vila. Disseram que foi bandido e o culpado é a polícia. Onde foi parar o amor? Eles não perguntam. Te avista com drone, é fuga nos homens, raja viatura. Homicida pra longe de nós, a favela sempre vai ter voz. Eles dizem que somos a ignorância, nós somos a resistência e não vão calar nossa voz. Homicida pra longe de nós, a favela sempre vai ter voz. Eles dizem que somos a ignorância, nós somos a resistência e não vão calar nossa voz. Não seja o que eles querem, seja o que sempre tu foi. Minha alma é transparente, eu não quero te enganar. O mundo é uma mentira, onde te matam depois, fazendo tu trabalhar, perdendo tempo com grana. O mundo é grande, não conheço nem metade. A metade que eu conheço foi rimando no vagão. Eu fico com me odeia quando eu falo a verdade. Entre copos e maconha me vi jogado no chão. Perdi sinceridade quando eu conheci a fama. Várias delas de me ama até me chama de mozão. Bonito pra caralho, maquiado de um milhão. Espero que eles entendam a mensagem do meu som. Pare pra pensar e vi que vou morrer sozinho. Pobre louco avançado sem asa cair do ninho. Eu vi que eles me prendem ofuscando minha visão. Fiquei preso na gaiola bem longe dos meus irmãos. Espero pra subir, não sou mais daqui. Não aguento ver tanta mentira carregada de ilusão. Onde se compra droga, vende droga proibida, erva. Esse cigarro vai matar o seu pulmão. Mentira, eles querem que tu acredite na mentira. Mentira, onde foi parar o amor? Eles não perguntam. Te avista com drone, é fuga nos homens, raja viatura. Homicida pra longe de nós, a favela sempre vai ter voz. Eles dizem que somos a ignorância, nós somos a resistência e não vão calar nossa voz. Homicida pra longe de nós, a favela sempre vai ter voz. Eles dizem que somos a ignorância, nós somos a resistência e não vão calar nossa voz.